vira colírio. Dez horas e 50 minutos. Hey, hey, hey, hey. Quem ouve gosta. Paraíso FM. Olha, moçada, e seguindo linha. Olha o Zaqueu chegando aí. Vamos embora. Há quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não lhe faz bem. O meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém. Baby, haja, vim atender. e vontade de tocar meu celular na parede. Bota a suíca pra dizer, após o sinal, após o sinal, é o que eu escuto. Após o sinal, deixa o recado. Após o sinal, deixa o recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. O som do paredão, se é macio, papá. Eu bati o Alex Taxi já. Paraíso. Pega eu e pega você. Olha a pegada do zagueiro aí. Dessa vez eu vou ignorar as mensagens, ligações carentes. Eu não vou e não posso aceitar. Tô tirando você da minha mente. Oi, tu só liga quando quer me usar. Dá pra ver toda a sua intenção. Tu me quer, mas não quer me amar. A revoada sempre foi a opção. Vou fazer do jeito que tu faz. Vou tirar sua paz. Vou jogar no seu jogo. Eu vou estar onde você vai estar. Eu vou te provocar só pra sofrer em dobro. Só pra tu não errar de novo. Com diferentes dos iguais, alô Tarcísio do acordeon. Dessa vez eu vou ignorar as mensagens, ligação carente. Eu não vou e não posso aceitar. Tirando você da minha mente. Tu só liga quando quer me usar. Dá pra ver qual a sua intenção. Tu me quer, mas não quer me amar. A revoada sempre foi a opção. Vou fazer do jeito que tu faz. Vou tirar sua paz. Vou jogar o teu jogo. Eu vou estar onde você vai estar. Eu vou te provocar só pra sofrer em dobro. Do jeito que tu faz, vou tirar a sua paz. Jogar no teu jogo, eu vou estar onde você vai estar. E vou te provocar só pra sofrer em dobro. Só pra tu não errar de novo. Segue Lulinha, assista o acordeão falando de amor. Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro. Eu não sou fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara na sala de aula que escrevia na parede ainda te amo, amor. Tá complicado, dormir sem seus abraços, acordar sem você. Sonhar com teu sorriso e não poder te ver. Falar de madrugada na cama vazia. Tá complicado, eu fico imaginando por que não dá certo. O que a distância impede da gente estar perto. Se tudo que eu mais quero é ter você comigo. Já faz 10 anos que você saiu. Não me disse adeus e nem se despediu. Me trocou por outro amor inventado. Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro. Eu não sou fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara da sala de aula que escrevia na parede te amo, amor. Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro. Eu sou um fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara da sala de aula que escrevia na parede te amo, amor.

acabou o gás é fora do normal. A entrega rápida é garantida, tem qualidade mais que comprovada. Vai, que gás e água tem, a qualidade é mais, agilidade também. Quer gás e água, esse é o lugar, vai te conquistar. Acabou seu gás ou sua água? Não se preocupe, rapidinho vai chegar. A entrega mais rápida da cidade. Entregamos em Lagoa da Canoa e região. Canoa Gás, localizado na Rua Alfredo Machado, número 518, no centro de Lagoa da Canoa. Com telefone ou WhatsApp 999497000 ou 996940027. Canoa Gás, representante autorizado na Nacional Gás Butano. Na compra do seu gás, peça seu brinde. Rádio Oficial Paraíso FM. Quem ouve, gosta. Você está ouvindo Rádio Paraíso FM em 105,9. Apoio Cultural, ONG Abraçando Vida. 11 horas e 14 minutos. Paraíso, bom dia legal. Paraíso! Primeiro lugar na região. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pro lado. Era você noutra mesa, acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz. Late coração cachorro, late coração. João Anderson, divulgações. Moral da divulgação. De coração, gachou só daquele irmão. Lá de coração, lá de coração. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pro lado. E era você noutra mesa acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz. João Anderson, divulgações. O moral da divulgação. Parece cavar essa noite. Vai ter, viu? Olha! Vem cavar essa noite. Ai! Ui! E tem cavar essa noite. Tem. Olha aqui, tem cavar essa noite. Meu convidado, você. É um Natanzinho. Ai, o que deu? Você fica jogando calcinha, viu? É o Natanzinho na lambada diferente. Prepara aí, minha filha. Que hoje é dia, hoje tem. Bora, vamos que vamos. Os teus pais não me aceitam em tua casa. Já que não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embrasar. Essa noite vai ter, viu? Olha, tem cavar essa noite. Ai, ui, e tem cavar essa noite. Tem, tem, tem. Olha aqui, tem cavar essa noite. Essa eu queria oferecer pros amigos meus aí. Não vou falar o nome, não. E sai da festa que é um after. Aí fala assim, Natanzinho, aí tem ou não tem cavar essa noite? Informação, promoção, paraíso. Essa rádio tem tudo que eu gosto. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Rádios Net. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo Rádios Net está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Fique ligado, já já mais músicas. E nesse mês de junho, quer comer bem, com qualidade e rapidez? É na Lagos Comedoria, a lanchonete do Nielson. Sempre com grandes opções em lanches, com pizza, no forno a lenha, a partir de R$22. Não perca mais tempo, peça já sua pizza pelo nosso WhatsApp 999058315. Lagos Comedoria, no centro de Lagoa da Canoa. Atenção, cliente amigo! Chegou a Semana do Trabalhador na DM. Adubos e farelos, com ofertas e preços imbatíveis. Cimento Zumbi por R$ 33,99 à vista e a partir de 20 unidades por R$ 32,99. Cimento Zebu por R$ 34,99 à vista e a partir de 10 sacos por R$ 33,99. Pá quadrada ou de bico por R$ 34,99 à vista. Treliça leve 6 metros por R$ 34,99 à vista. Carrinho de mão metalosa por R$ 179,99 à vista. Caixa d'água 1000 litros Maxi Forte por R$ 349,99 à vista. Caixa d'água Tigre 1000 litros por R$ 379,99 à vista. Bomba periférica por somente R$ 169,99 à vista. Bomba para cacimba Toledo. Toledo, 850 cavalos por somente 344,99 à vista. Disco para madeira ou cerâmica por 9,99 à vista. E tem muito mais ofertas esperando por você. Vem pra Semana do Trabalhador na DM. Temos excelentes condições à vista e condições especiais em até 10 vezes nos cartões. DM Adubos e Farelos, o amigo do homem do campo. Atenção, atenção! Agora não é mais preciso ir para Arapiraca para comprar o seu frango ou a sua galinha velha abatida na hora. No Gago da Granja, você encontra produtos de qualidade e naquele precinho que só nós temos. Peça já o seu frango por apenas R$10 o quilo e a sua galinha velha por apenas R$13 o quilo. Ah, e tem mais! No Gago da Granja você vai encontrar galeto assado, com salada e farofa. E é só pedir pelo número 996306013. Gago da Granja, na Rua Arthur Justo, número 48, vizinha ao cartório do Deraldo, com entrega a domicílio. Olá, motorista, você que trafega na L115, vai abastecer seu veículo? Pense bem, não é em todo lugar que você pode abastecer. Abasteça no Posto Alvorada. Aqui você encontra qualidade, preço, atendimento, gasolina comum, diesel S10 e troca de óleo. Posto Alvorada, atendimento de primeira qualidade. O Posto Alvorada fica na L115, na entrada de Lagoa da Canoa. Panificadora Nossa Senhora da Conceição. Na hora daquele pão quentinho, no café da manhã ou da noite, além de bolos, bolachas, doces e salgados, você já sabe onde encontrar. Panificadora Nossa Senhora da Conceição, a padaria do Branquinho, situada na esquina da Rua Vicente de Farias, com a Rua do Comércio, no centro de Lagoa da Canoa. Produtos com qualidade e bom atendimento você encontra aqui. Panificadora Nossa Senhora da Conceição, a padaria do Branquinho. A Funerária Grupo São João informa seus clientes e amigos que está com os melhores preços da região e a melhor assistência também. Vá lá e faça o seu plano de assistência familiar funerário. Procure um de nossos consultores. Matriz, Rua Dom Jonas Batingas, número 99, bairro Ouro Preto, Arapiraca. Filial, em novo endereço, Rua Manuel Jovino do Nascimento, número 27, Lagoa da Canoa, vizinho à Ops Internet. Telefones para contatos 3522-3049 ou 99985-5354 ou 99953-3138. Grupo São João, Plano de Assistência Familiar e Funerário. Atenção você aqui de Lagoa da Canoa e região. Venha conferir as nossas super promoções do supermercado Preço Bom, na Vila Santa Isabel, o Mercado do Val, localizado na Vila Santa Isabel. E lembrando que aceitamos Pix, todos os cartões de crédito e débito. E nas compras à vista, acima de R$50, você tem 3% de desconto. Então não perca tempo, entre em contato pelo telefone ou WhatsApp 982090366. Você amiga dona de casa, você cliente amigo, vem para o Mercado Preço Bom, o Mercado do Val, na Vila Santa Isabel, em Lagoa da Canoa. Alô, cliente amigo, venha saborear a melhor quentinha da cidade, com aquele preço que cabe no seu bolso, no Canoas Bar. Almoço a partir de R$14,99, com carne assada na brasa. E trabalhamos com carne de primeira. Ligue e peça já a sua quentinha pelo zap 999-00-7551. Grave aí, 999 999-00-7551. E atenção, clientes novos têm desconto na hora, no valor de R$2. Entrega grátis, ligue ou venha nos fazer uma visita. O Canoas Bar está na rua Arthur Justo, no prédio do Alex Paraguai. E estamos esperando por você. Você que gosta de medicamentos de qualidade, preço baixo e um ótimo atendimento, é na Farmácia do Trabalhador. Aqui você encontra os melhores medicamentos das melhores marcas, com um preço bem mais acessível. Farmácia do Trabalhador, localizada no início da Praça da Prefeitura, no centro de Lagoa da Canoa. Medicamentos com o melhor preço é na Farmácia do Trabalhador. Organização Cristiano. 11:28. Alô, Jackson Araújo, irmão, aquele abraço! Caí na ilusão de um falso amor, que jurou me amar, mas nunca me amou. Seu comércio, da sua loja ou divulgar o seu evento? Anuncie na Rádio Paraíso FM 105,9. Anuncie e divulgue também aqui na Motosom Divulgações da Rádio Paraíso FM. Telefone WhatsApp 996-64-1922. 11 horas e 33 minutos. Bom dia, legal! Bom dia! Paraíso! Paraíso! Paraíso! Paraíso! Quem ouve gosta! Por que você me fez a cabeça? Me deixou livre para amar, amar, amar. Apaguei, deletei da minha mente outra pessoa só por causa de você. Meu amor, amor, amor, somente meu. Chegou e conquistou meu coração. Com esse jeito atraente, estou em suas mãos. Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar. Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra lhe convencer. Pensei em cair nos seus braços e depois sofrer. Com medo de entregar de vez meu coração. Mas você me ensinou que eu amo. Exatamente uma semana que ela foi embora.

ansia ser passageiro, que o ave navios cairia perfeito pra mim. Lavei a roupa de cama, mas um infeliz do teu cheiro tá estranhado em mim. Beijarão na casa toda e no coração esqueci. Fui no supermercado comprar alvejante e o meu acabou. Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Lavei a roupa de cama, mas um infeliz do teu cheiro tá estranhado em mim. Beijarão na casa toda e no coração esqueci. Fui no supermercado comprar alvejante e o meu acabou. Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. De cama, mas um infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim. Dei geral na casa toda e do coração esqueci. Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou. Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Não limpa amor. Limpa a sujeira, não limpa amor. Daqui a pouco tem mais música. Mais música. Paraíso FM 105,9. Produtos JN, Deus acima de tudo. Temos temperos e ervas medicinais com qualidade e garantia e com preços especiais. Produtos JN você encontra em todos os mercadinhos e supermercados da região. Em Arapiraca, Lagoa da Canoa, Giraldo Pociano, Campo Grande, Olho d'Água Grande, São Brás, Porto Real de Colégio, Traipu e pelo nosso WhatsApp 082-99661-8120. Produtos JN, organização Edvan e família. IB Financeira é o lugar certo. O aposentado e o pensionista sabem que lá tem o melhor crédito. IB Financeira tem tudo o que você precisa. É a sua financeira preferida. É a sua financeira preferida. IB Financeira trabalha pra te surpreender. IB Financeira, soluções em crédito. Libera seu empréstimo consignado para aposentados, pensionistas, LOAS, servidor público, consórcio e FGTS. Telefone 82 99690-7004, na rua 28 de agosto 368, facilitando cada vez mais para você. IB Financeira. Amigo construtor e agropecuarista, na Secal e Cipel, seus projetos acontecem. Trabalhar, superar, conquistar, produzir, tudo só pra te ver progredir. O menor preço e melhor atendimento, as melhores condições de pagamento pra você. Secal e Cipel, a sua melhor opção em material de construção, implementos agrícolas, farmácia veterinária, rações e pré-moldados. Telefones 3520-1501, 3520-1502, Giraldo Ponciano, Alagoas. Atenção cliente amigo de Lagoa da Canoa e região. Você quer fazer suas compras sem ter que gastar muito e além de um bom atendimento? Então venha para o Rocha Supermercado, a sua melhor opção para economizar. Temos frangos abatidos, açougue, verduras, gás de cozinha e água mineral. Também entregamos em domicílio. Temos também ofertas semanais. Venha conferir. Rocha Supermercado está localizado na Rua do Comércio, no centro de Lagoa da Canoa. Rocha Supermercado, a sua melhor opção para economizar.

no Paraná. Balança a bundinha, Bruninho. Eita, Bruninho. Bruna. E tu sempre adorou um pancadão. Te trouxe na base certa que não entra vacilão. Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão. Tu sempre adorou um pancadão. Te trouxe na base certa que não entra vacilão. Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão. Bruna, Bruna, já parou pra pensar que é automático quando mexe sem parar. Bruna, já parou pra pensar que é automático quando mexe sem parar. Balança, balança, Bruna, já parou pra pensar que é automático quando mexe sem parar. Bruna, já parou pra pensar que é automático quando mexe sem parar. Balança, balança, balança, Bruninho. Bruna, tchum. Amor no beat, hein? Bota a pressão, atualizei. Paraíso, paraíso. Tem música, tem alegria, tem alegria. Música, informação, promoção. Paraíso! Essa rádio tem tudo que eu gosto. A Paraíso FM agora é Sistema de Comunicação Paraíso. É rádio e as redes sociais, Instagram e Facebook. Onde quer que você esteja. Em casa, no carro, no trabalho, na internet. Sistema de Comunicação Paraíso. Informação e entretenimento em um só lugar. A rádio feita pra você. Paraíso FM. 12 horas e 2 minutos. Aqui tem mais alegria. Vem, vem, vem. Paraíso. Uma voz amiga pra ficar com você. Pra informar, pra te pedir. Só você que tem aquele hit, só você que tem. Sintoniza, bebê, na Paraíso FM, a rádio que pensa em você. Eu tô na Paraíso, ouvindo o somzão que ela tem. Sintoniza, bebê, na Paraíso FM, a rádio que pensa em você. Bebê na Paraíso FM, a rádio que pensa em você. Respeita, bebê! Isso aqui é a raiz da rodada. A mãe de Natal, obrigado por esse presente. Isso aqui é bala. Estourei de novo, menino. A morena quer saber por que a pegada. Que a bolsa que derruba o touro é a dança que chama a mulher da pressão. Quero as duas e bota o chapéu de vestido pra facilitar. Quero ver a morena galega com toda certeza querendo sentar. Então aguenta a morena, aguenta a lourinha. Com briga puxão de cabelo, é tapa na raba, é rasgão de calcinha. Então aguenta a morena, aguenta a lourinha. Com briga puxão de cabelo, é tapa na raba, é rasgão de calcinha. No dente, no dente, no dente. Calcinha no dente, no dente, no dente, no dente. Vaqueiro só rasga a calcinha no dente. Tira seu dente, vago morrendo. Repõe sem rodada. Quem usa e bota o chapéu de vestido pra facilitar. Quero ver a morena galega com toda certeza querendo sentar. Então aguenta morena, aguenta lourinha, comigo é puxão de cabelo, é tapa na raba, é rasgão de calcinha. Então aguenta morena, aguenta lourinha, comigo é puxão de cabelo, é tapa na raba, é rasgão de calcinha. No dente, no dente, no dente, vaqueiro só rasga a calcinha no dente. Calcinha no dente, no dente, no dente, no dente, vaqueiro só rasga a calcinha no dente, no dente, no dente, no dente, vaqueiro só rasga a calcinha no dente. Oi, Lutágua, Parque Hotel, e Pousada Capricho, lá no Marizal, dá uma passadinha lá, vai. Vaca também se apaixona e fala de amor. Minha senhora, mandei, tô com saudade, já me arrependi. Eu tentei apagar e apaguei só pra mim. Tava no grau até sarei na hora. Os arquivos do computador.

gostoso, porque fez gostoso desse jeito. Que saudade da sua falta de respeito. Quanto me usa, me pega, me joga na cama, rasgando minha roupa, chamar de safada, deixa aquela marquinha de mão na minha roupa, em cima da cama eu gosto que não troca. Me usa, me pega, me joga na cama, rasgando minha roupa, chamar de safada, deixa aquela marquinha de mão na minha roupa, em cima da cama eu gosto que não troca. Tá sofrendo de paixão,